9979, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com a primeira curva à direita na saída de São João, na linha da Morte. Doutor Zulu, 10, a primeira aerovica, intercepta, após Tabaté e conforme rota. Transponde 5256, controle 120, destal 8. 32, azul 5001, nossa barba, né? Longe. Solo, Delta 3308, estacionamento no 05. Delta 3305, no gate 05, abaixo para o primeiro estacionamento. Para o Parque Federal 9979, 2 a bordo, 4 horas de autonomia, alterando o galeão. Lima do Google, autorizado, só que é emitido no 7, vento no 7, 0 graus, 0,5 a 9. Lima, está com a minha pessoa, dá no 7, 0 graus. Federal 9979, autorizado, o táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama ponto, altímetro no 0,7, terá passagem ao R2 da Bianca, ingressando no parque. Olimpo 06 continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso e como o tráfego realizando só tem emitida na pista auxiliar 07, não interfere com o seu pouso, pode ficar aproximado. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, Olimpo 06. Autorizado o pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 7, 0 graus, 0 menos. Autorizado o pouso, pista 1 no 0, vento 0 menos. Tudo bom, fito, correio, meteoro 4, 3. Ponte visual com tráfego nacional 1 no 0. Vilão, se for autorizado, posso prosseguir para o cruzamento da alta agora mesmo. Gente, autorizado o cruzamento da retaguarda do tráfego, revisando e como outro tráfego em aproximação ao lazer. Vou visar o 49, vou agilizar aqui. Sério, táxi de ajuda, 774, estamos com 75 a bordo, 4 horas e 40 para Salvador. Azul 774, prossiga o táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, segue como número 2 à frente, o Boeing SDA. Altímetro no 097. Sete como número 2, 73, sete principal, Índia. Sete como número 2, Azul 2774. Tá, 7305, pressão. Mantém a posição, acredito que mais uns 2 minutinhos. Só uma aeronave realizando o táxi. Negativo, mais 5 minutos, porque a aeronave no setor sul do pátio já finalizou o pushback. Federal 9979, autorizada em Mateu no Zero. Sim, Mateu no Zero, Lima final da. Livrou a final da Ono Zero. Gente, Lima Zorgolf, prolongue apenas o vento, aguarda as instruções. Possível espera na vertical da Lima. Você vai prolongar a final aqui, aguardando as instruções para você. Táxi do 1134, 161 a bordo, 4 horas, alterna João Pessoa. 1134, táxi autorizado, táxi via parte 1 no Índia, segue como número 3, altímetro 1097. A ponto de espera chama pronto. 1097 via parte Índia, número 3, sobre decolagem, 1134. Olimpo 06, solo 45, libere direito, táxi via Alfa, Delta, reporte na Delta. Chamada 224, chama o seu 118, decimal 95. 118, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Então, 3000, controle, por favor, essa identificação do seu via, chegada com o LED 1, para o nível do voo 050, ajustação entre 1017. É livre, informa o tráfego à sua esquerda, um Charlie 402, a posição da sua esquerda não interfere com a sua aproximação, tráfego adicional Boeing 737, iniciando o LED 1050. Entendi, o tráfego chinês 2024 vai depender. Para o 1 grau para a mesma 1 0, 724. Xanamé 224, atenção ao tráfego do taxiando na entrada do pátio. Prossegue via Juliette para o gate 04, vamos passar de aumento. Atenção, bom, nome 3430, decolado, soma 0, vento 170 graus, 0 metros. 3, decolado, 1, 0, bom, nome 34. Salvador, boa noite, eu sou 4738, informação Bravo, pronto, cópia, Fortaleza. Então 4738, informação Bravo, confere, prepara a saída curta. Posição saída Momo e aguarda o nível solicitado é o 370. Esquadrão na saída Momo, afirma 370, tá 13, número 4738. Gente. Nível 370 para Fortaleza, decola da pista 1-0 com curva esquerda, vai sair da Momo, transição para ti. Essa é o Lulu 9, Tangu, após segue pronto. 5267, transfone 1208 ao contrário, então é 4738. Tá 4738, que eu fiz a meta correta, é forte contra o feedback acionamento. Vai reportando 07, tá 4738. Vai, boa noite. 3830. 0 vento 1970 graus 06. Decolagem 903, 05. Cancelada a inspeção do nível da posição e tato, resposta estabilizada. Estabilizado, senhoras e senhores, gestão 4360. Lembro do voo estabilizado. Romeu, Romeu, Romeu 1, que chama a torre 118, decimal 95. 2968, 12.0. Salvador, boa noite, é o Romeu, Romeu Wolf, estabilizado. Romeu Wolf, continua a aproximação, confirma então faz a pouso, mas é no 7. No 7, a pouso externo, pois cancela, mas depois vai para o 7, baixa pela direita, se quiser. Gente, já pode para o papel, né? Romeu Wolf. Cita, uma disputa que apresenta para uma baixa da direita, não se o meu voo passou 5-6, autorizado a baixa da direita, é ponte final no 7. O meu voo chamará final no 7. Na 3305, decolou 5-6, chama controle 1-2-0-2-8, bom voo. 208, tá, 3305, obrigado, uma boa. Caju para o nível de voo 330. Cuca Caju 330, 330. Alfa de redução 2209. One three five four. Para final, 97-10-0. Frente para autorizado, pouso 97, vento 9-0, grau 0-5. Espera, chama pronto. 107, nós temos 57, 308. 013 Control Tower, 118.95. 1995, have a good night, go, 1-2-5-4. Salvador Tower, the Ringo, 1-3-5-4, 3 miles to Intercept. 1-3-5-5, continue approach. Continue the approach, 1-3-5-4. Liberei direito, taxi via Alfa, reporte antes da direita. Pela direita, taxi via Alfa, reporte antes da direita. Autorizado público, soma 0, vento correction, go 1-3-5-4, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 060. Left land, runway 10, go 1-3-5-4. 3-4. 1-1-1-3-4, controle. Ficamos com o senhor? Estamos em centro restrito, no 2-0-8-5, caso negativo no 2-5, decimal 4-5. 2-3-8-5-2-5. Obrigado, até a próxima semana. Bom. Bom, 1-0-9-8 está autorizado a sinal de procedimento em alerta de recepção. 0-3-4, 2-1-10, 8-9-1-0, 1-7. Reporta estabilizado. 3-3-7, para 2000, reporta estabilizado, 0-9-1-0. Juliet to gate 06. Fax approved via Alpha, Juliet and gate 3. Go 1-3-5-1. Juliette. Hotel 3600, taxi via GDS, Hotel Gate 0. GDS, Hotel Gate 5300. 0098, Paulo Zulu 4, libere direita da Xivia Alfa Juliette, teu gate 02. Alfa Juliette, teu 02, Paulo 0098. 3152 está autorizado a final do segmento LS XP. Chama 0, desça para 2, não serve apenas como 0, 7, reporte estabilidade. 1-3-3-4, controle sobre a ascendente. Passando sua vez, chegada bom, médio 1-4-0-0-0-0. Ajuste a ascendente 1-0-1-7. Zona 52, chame torre 118, decimal 9, por favor. 2-5-5, obrigado. Pronto, Chané, 6224. Oi, Chané, 6224, autorizado, NIA, mantém 1-0. E mantém 1-0. Então, 3152, Paulo, 29, liberei direita, taxi, via Alfa, Juliette, teu guia, 1-0. Alfa, Juliette, 1-0, sempre ligado. Autorizado NIA de colar 1-0, vento 1-5-0, grau 0-6-2. Muita cola. 224, decolou os 3, vamos chamar controle em 120, decimal 8, bom dia. 208, grato, boa. Controle abusar, mas abusando. Está autorizado, vai direto ainda Serra em Raio Sul. Salvador, Baranha, Chanel 624. Chanel 624, contato na Granada Colares, Silva, vez saída Conde, para o mesmo voo 190. 190 na Conde 6224. 1334, o indexão só se fosse uma aproximação igual. Já é ativado com o meu próprio, então, 334 agradece. Está autorizado a aproximação visual, o fundo 334, reporte visual com isso. Tá, está na visão, se agradece. Então, 3398, controle de Salvador, essa identificação, de fazer chegar a Lebon Med 1, para o meu voo 050, ajuste a altimetria 1017. Salvador, Baranha, Chanel 624, então 3398. Boa noite, eu vou 098, informação Bravo, solicitação Gonçalo. Sonou 098, informação Bravo, confere. Para São Gonçalo da Manhã, que autorizado nível 370, decola da 190 com a primeira turma. À esquerda na saída, pulga, transição Zipar. Vocês usam 90, primeira aerovia, intercepta, depois conforme rota. Transfone 5277, controle 120, decimal 8. Gonçalo 370, decola com curva esquerda, da 10, Fucas de Paz, desde o voo 10, conforme o plano 5277, transponder de 1208, controle voo 1098. Voo 1098, protegimento correto, afaste pronto para o puxar de funcionamento. Salvador, chinês 224.